O DJ assurdo, o cantor é mudo, o fotógrafo cego, a bailarina manca. O DJ assurdo, o cantor é mudo, o fotógrafo cego, a bailarina manca. Tudo é raso e sem saída. E nada vale a pena se não o impossível. A não ser que você abra um buraco com suas garras desgarradas e sem dente. Suas garras desgarradas e sem dentes. O DJ é surdo, o cantor é mudo, o fotógrafo cego, a bailarina manca. O DJ é surdo, o cantor é mudo, o fotógrafo cego, a bailarina manca.